hein, filha Almeida? Toca pra galera. Sem mais complexos, sem nada incompleto. Novíssimo CDzão Melody, o batidão de Parauapebas. Que veio Almeida, um alucinado. Talvez veio pra ver o que tanto mudou em mim. Não, não, eu não vou pra você. Vai, desiste. Sabe aquela dor? Teve um fim, não existe. Sem mais eu aprendi a te esquecer. Meu amor não volta pra você. Já te disse, por favor, não insista. Completo, sem falta, sem medos. Sem você eu me sinto assim, completo.